as mãos de Deus poderão separar-nos. Nosso amor é maior que todas as coisas do mundo. Eu sei bem que nascemos os dois para sempre adorar-nos. Nosso amor é o mesmo que o mar, cristalino e profundo. Tão somente as mãos de Deus poderão castigar-nos. As outras opiniões dos céus estão sobrando. Eu serei para ti nada mais, eu te digo chorando. Quando tu me trouxeste o amor, eu já estava esperando. Ninguém sabe, nem pode dizer as coisas do amor, porque todos se entregam ebrios de amor pelo mundo. Por isso que eu quero gritar sem matar ilusões. Meu amor é o mesmo que o mar, cristalino e profundo. Tu não podes deixar de me amar, nem eu de adorar-te, porque estamos unidos de alma. Quem sabe até quando? Hoje somente as mãos de Deus poderão separar-nos. Quando tu me trouxeste o amor,